dentro dela veio a nascer. Bem dentro dela veio a nascer. Agora é que pinto o pago, agora é que pinto o pago, agora é que isto vai aquecer, agora é que isto vai aquecer. Cala-te, ó clarim da morte, a tua sorte não é de eu querer, que a tua sorte não é de eu querer. Bala já noite assassina, bala já noite assassina, e quem domina sem nos vencer, e quem domina sem nos vencer. Cobrem-se os campos de gelo, já não se ouve o galo cantor, já não se ouve o galo cantor. Andam os lobos à solta, andam os lobos à solta, pega no teu cajado, pastor, pega no teu cajado, pastor. Costas vergadas, homem de costas vergadas, e unhas cravadas na pele arder, e unhas cravadas na pele arder. É minha tua canseira, é minha tua canseira, mas há quem queira ver-te sofrer, mas há quem queira ver-te sofrer. Banqueiro, anda ver o Deus banqueiro, que engana a hora e que rouba o mês, que engana a hora e que rouba.